O poder do Espírito Santo nos alerta para moveres diferentes, espíritos diferentes, em épocas diferentes. E nessa hora eu vou orar por você que foi cortada no seu ministério. Eu quero orar por você que desistiu, que está cansada, que está sobrecarregada, mesmo depois de tudo que ouviu aqui, mesmo de toda a ministração do Espírito Santo, você continua dizendo: ah, mas é porque elas são elas, é porque esses ministros são esses, é porque eles sabem como fazer. Eu disse às minhas irmãs lá atrás: vamos lá, vamos subir porque nós temos tranças, vamos subir porque nós somos três, vamos subir porque estamos juntas, vamos subir porque somos uma. E um cordão de três dobras fica mais difícil de cortar. Andamos juntas, conhecemos os segredos uma das outras e não deixamos Dalila cortar os nossos cabelos. Está disposta? Está disposta? Vamos ficar de pé. Mulheres foram cortadas por anos, muitos anos. Foram impedidas de fluir em suas áreas ministeriais. Mulheres foram estigmatizadas, até mesmo quando eu começo a falar de Dalila, a única coisa que você consegue lembrar é de pecado moral, de sedução. As mulheres foram utilizadas na palavra de Deus por alguns intérpretes, por algumas pessoas como figuras simples de sedução. Pastor Emerson falou aqui ontem, falou sobre o drama de Betseba, olhou por um outro ângulo, uma mulher que foi roubada, uma mulher que teve o marido morto. E eu estou hoje falando para você sobre o mundo espiritual. Eu estou dizendo: o seu voto de nazireado, o seu chamado, aquilo que Deus colocou dentro de você é um segredo. Isso não pode ser negociado, isso não pode ser trocado, isso não pode ser dividido com quem não anda na mesma verdade que você. O que você tem dentro de você é precioso, é tesouro. E eu vou orar por você agora, e você vai tomar uma posição no seu ministério agora, você vai tomar uma posição no seu chamado, você vai se levantar nessa noite, vai dizer assim: chega, ninguém corta mais aquilo que Deus colocou em mim como sinal de sapiência, de inteligência, de revelação. Preste bem atenção, Sansão conhecia de guerra espiritual, batalha espiritual, o templo de Dagon estava todo na mente dele, ele tinha os olhos furados, estava rodando em círculos, parecia um palhaço, tinha uma audiência para rir da cara dele, mas ele chama um menino e diz assim: me leva até as duas pontes, as duas colunas, me leva. O menino só obedece um cego palhaço, porque é menino. Ninguém obedece um cego palhaço se não for simples de coração. Ele estava na pior, com os olhos furados, mas ele sabia a quem recorrer. Um coração puro, um coração simples, um coração menino. E ele diz: me leva até as pilastras. Ele tinha dentro dele um segredo, que mesmo com os olhos furados, ele sabia como acabar com a palhaçada. E ele disse: me coloca entre as colunas. E a palavra de Deus diz que Sansão matou mais gente em sua morte do que em toda a sua vida. Ei, preste atenção, você estava no fundo do poço, você estava de depressão, você estava sobre essa cama, você estava impedida, você estava cortada, mas nessa noite Deus te colocou no meio das pilastras. E a Bíblia diz que havia inimigos por cima, haviam inimigos por baixo, havia um auditório grande e todos estavam esperando a palhaçada acontecer. Tem mulher aqui que está dizendo: eu não aguento mais ser feita de palhaça, eu não aguento mais ser levada de qualquer maneira, eu não aguento mais não ser levada a sério no meu chamado, eu não aguento mais ser impedida de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: se você entende batalha espiritual, nessa noite nós estamos segurando as colunas.